Deus disse não. Nas horas difíceis, quando lembramos de rogar a Deus por seu socorro, nem sempre sabemos interpretar a sua resposta. No entanto, a resposta sempre chega de conformidade com as nossas necessidades e merecimentos. Um homem que costumava fazer pedidos específicos a Deus, um dia conseguiu entender a sua resposta e escreveu o seguinte: "Eu pedi a Deus para tirar a minha dor. Deus disse não. Não cabe a mim tirá-la, mas cabe a você dela desistir. Eu pedi a Deus para fazer com que meu filho deficiente físico fosse perfeito. Deus disse não. Seu espírito é perfeito e seu corpo é apenas provisório. Eu pedi a Deus para me dar paciência. Deus disse não. A paciência nasce nas tribulações. Não é doada, é conquistada. Eu pedi a Deus para me dar felicidade. Deus disse não. Eu lhe dou bênçãos. A felicidade depende de você. Eu pedi a Deus para me proteger da dor. Deus disse não. O sofrimento o separa dos apelos do mundo e o traz mais perto de mim. Eu pedi a Deus para me fazer crescer em espírito. Deus disse não. Você tem que crescer sozinho, mas eu lhe podarei para que você possa dar frutos. Eu pedi a Deus todas as coisas para que eu pudesse gostar da vida. Deus disse não. Eu lhe dou vida para que você possa gostar de todas as coisas. E por fim, quando pedi a Deus para me ajudar a amar os outros tanto quanto Ele me ama, Deus disse: finalmente, você captou a ideia. Se porventura você está se sentindo triste por não ter recebido a resposta que desejava receber do Pai Criador, volte a sorrir. O sol beija o botão de flor e ela sorri. A chuva beija a terra e ela, reverdecida, sorri. O fogo funde os metais e estes, depurando-se, expressam formas para sorrir. Vai a dor, volta a esperança. Foge a tristeza, volta a alegria. Certa vez, um discípulo rogou emocionado a seu mestre: Senhor, quando identificarei a plenitude da paz e da felicidade, vivendo neste mundo atribulado de enfermidades e violências? O mestre compassivo respondeu: quando puderes ver com a suavidade do meu olhar as mais graves ocorrências, sem julgamento precipitado. Quando lograres ouvir com a paciência da minha compreensão generosa. Quando puderes falar auxiliando, sem acusação nem desculpismo. Quando agires com misericórdia, mesmo sob as mais árduas penas, e prosseguires sem cansaço no caminho do bem, entre espinhos pontiagudos, confiando nos objetivos superiores, te identificarás comigo e gozarás de felicidade e paz. O aprendiz ouviu, meditou e, levantando-se, partiu pela estrada do serviço ao próximo, disposto a conjugar o verbo amar, sem cansaço, sem ansiedade e sem receio. Se porventura você está triste por não ter recebido a resposta que desejava do Pai Criador, volte, portanto, a amar e a sorrir. Só assim vai a dor e volta a esperança. Foge a tristeza e volta a alegria.